Pinto tá vindo aí, tá vindo aí da bodega, mãe. Tá na bodega do seu Martinho, do seu Manuel. Ok, William, deixa eu te dar um bom dia pra você e pra todos os seus ouvintes, que a partir de hoje não vão mais te ouvir pela 670, mas a gente espera que a gente possa te ouvir em outra emissora, talvez. Não sei não, vamos nessa, né? A gente está aqui para dar notícia de esportes, porque a gente faz o plantão esportivo da Rádio Tropical. E vale lembrar que hoje tem o Campeonato Brasileiro da Série A, é a elite do futebol, como você falou agora há poucos instantes. Hoje tem a terceira rodada da primeira fase. Vamos passar para os seus ouvintes a rodada de hoje, os jogos de hoje. Hoje sábado, claro. Guarani e Santos no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Palmeiras e Coritiba no Parque Antártica em São Paulo. Goiás e Vasco no Serra Dourada em Goiânia. Vale lembrar que esse jogo do Goiás e do Vasco vai ser transmitido pela Globo às 3h30. E o Edmundo estreia hoje, né? Ok. Hoje? Não, porque eu li a notícia ontem, pelo que me passaram, nossa fonte de informação, ele estreia terça-feira contra o Palmeiras. Terça-feira da semana que vem. É, exatamente. E amanhã tem Fluminense e Botafogo no Maracanã, Vitória e Flamengo no Manuel Barradas em Salvador, o Barradão, Corinthians e Portuguesa no Pacaembu em São Paulo, Corinthians e Portuguesa vai ser transmitido pela Globo às 7 horas. O São Paulo enfrenta o Bahia no Morumbi. O Atlético Paranaense vai jogar contra o Bragantino no Joaquim Américo em Curitiba. Internacional e Cruzeiro no Beira-Rio em Porto Alegre. Criciúma e Grêmio no estádio Heriberto Russo em Criciúma. Juventude e Esporte Clube do Recife no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. O Esporte que vem de uma vitória no São Januário em cima do Vasco da Gama. E o Atlético Mineiro joga no Mineirão contra o Paraná Clube. Agora me diz uma coisa. Tanto clássico aí nessa rodada que tem de sábado para domingo, que colocaram logo Corinthians e Portuguesa, cara. Na minha opinião, esse... Aqui é o clássico paulista, no caso? É, o clássico paulista. Agora, o Internacional e o Cruzeiro é um grande clássico também. É. Aqui São Paulo e Bahia também é um jogo de muita rivalidade. Só pode estar fraco mais. Tá não, o que é isso, rapaz? Não derrube tanto, porque apesar de ter jogado muito ruim ontem, mas daqui a pouco a gente fala desse jogo. E o William também vai começar amanhã o campeonato da Série B. O Bangu desistiu, rapaz. Disse que ia tomar prejuízo. E quem vai entrar? Tem um time que vai entrar no lugar do Bangu, né? Eu não tô bem lembrado o nome dele, rapaz. Mas é assim, ó. O Bangu... Parece que é de é capixaba. O time é o time capixaba. Não é o Linhares, não? Será? Não é o Linhares, não. O Desportiva? O Desportiva já está, rapaz. O Desportiva aqui no grupo... O Desportivo Vitória está no grupo C. O Bangu, ele saiu, mas ele estava no grupo, vamos ver então, o grupo D. Juntamente com o América Mineiro, Barra do Garça, Novo Horizontino e Ferroviária. E ele até estreava amanhã no estádio da Moça Bonita, no Rio de Janeiro, contra o Novo Horizontino. Mas ele desistiu porque os dirigentes, os cartolas, disseram que ele ia tomar prejuízo. Mas agora fica registrado o seguinte... O time só chega à elite do futebol, à Série A, primeiro tem que passar pela Série B. É tanto que o Fortaleza do Ceará está na Série C, o Ceará na Série B, o Remo, o Paysandu e a Tuna na Série B. Tantos times na Série B porque almejam chegar na elite do futebol, como é o caso do Coritiba e do Atlético Paranaense, que no ano passado disputavam a Série B e subiram para a Série A. Então, você quer dizer terceira divisão? É, terceira divisão. Vale lembrar que agora nessa Série B, no ano passado foram exatamente o 15 de Piracicaba e o Volta Redonda que passaram da Série C, terceira divisão, para a segunda divisão, que é a Série B. O time só chega à Série A se ele batalhar muito, tem que ralar bastante. O Vila Nova de Goiás está na Série C. Tá um pouquinho da garrafa, né, meu irmão? Exatamente. O Vila Nova, por exemplo, eles estão... com o projeto para o ano 2000, chegar na primeira divisão no ano 2000, o Vila Nova, e já que o Goiás está na primeira divisão, ele quer concorrer forte com o time lá do Serra Dourada. A gente passa a primeira rodada em primeira mão aqui na Rádio Tropical, a única emissora que fala de esportes na região guajarina. Amanhã tem Motoclube e Clube do Remo no estádio Castelão em São Luís. O Paysandu joga contra a Tuna Luso Brasileira na Curuzu em Belém. Isso pelo grupo A. Pelo grupo B, às 17 horas, no estádio Machadão, em Natal, América do Rio Grande do Norte e Náutico de Pernambuco. Ainda pelo grupo B, ainda também às 17 horas, Central de Pernambuco e CRB de Alagoas. O famoso Central de Caruaru. É, no estádio Pedro Vitor, lá em Caruaru, na terra da Feira de Caruaru. E pelo grupo C, às 16 horas, o 15 de Piracicaba pega o União São João de Araras em Serra Negra, estado de São Paulo. E às 17 horas, Americano e Desportiva no estádio Godofredo Cruz em Campos. Esse grupo D, que estava previsto o jogo Bangu e Novo Horizontino em Moça Bonita, não vai mais ser realizado porque o Bangu desistiu. E teremos somente o jogo Barra do Garça e Ferroviária no estádio Zeca Costa, lá no Mato Grosso, na cidade chamada Barra do Garça, que tem o time do mesmo nome. E pelo grupo E, jogarão apenas América de São Paulo e Mojimirim no estádio Mário Mendonça, em São José do Rio Preto. Essa é a segunda divisão que dá acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. Fala em segunda divisão, o time que sumiu da segunda divisão e também da elite do futebol foi a Ponte Preta, né, mesmo? Ok, a Ponte Preta... Ponte Preta demais, desencardiu. Ela está na segunda divisão do futebol paulista ainda, chamada a Série A2. Tá fraco demais a Ponte Preta. Tá mais fraco do que caldo de peteca. Olha, ele tem também a loteria esportiva, já que nós estamos falando de futebol, é o concurso 137 da Loteca, que será realizado nos dias 17, hoje e 18 amanhã, como atração, um prêmio em torno de 300 mil reais. Será que resolve o seu problema? Rapaz, dá pra quebrar um galho, né, bicho? Toma 100 conto. Vamos 13 que serve. Mas isso é pra quem acertar os 13 pontos e você tem que primeiro jogar. Os destaques são os clássicos Fluminense e Botafogo, que devia ser o clássico transmitido pela Globo, né? Porque a Globo foi destacar o clássico paulista, Corinthians e Portuguesa, Internacional e Cruzeiro, Portuguesa e Corinthians, no caso, esses os destaques da loteria esportiva. As apostas se encerraram na sexta-feira, que foi ontem, né? Os jogos de hoje são Palmeiras e Curitiba, Guarani e Santos, Goiás e Vasco da Gama. Vamos conferir jogo por jogo, começando pelo jogo 1, Fluminense e Botafogo no Maracanã. Jogo 2, Palmeiras e Curitiba no Parque Antártica. Jogo 3, Goiás e Vasco da Gama no Serra Dourada. Jogo 4, São Paulo e Bahia no Morumbi. Jogo 5, Atlético e Bragantino no Joaquim Américo em Curitiba. Esse é o Atlético Paranaense. Internacional e Cruzeiro é o jogo meia dúzia que será realizado no Beira Rio. Jogo 8, Juventude e Esporte Clube do Recife no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Jogo 9, Atlético Mineiro e Paraná no Mineirão. Jogo 10, Guarani e Santos no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Jogo 11, que seria Bangu e Novo Horizontino, vai para sorteio. Jogo 12, Vitória da Bahia e Flamengo no Barradão em Salvador. Isso aqui é osso duro de roer, o Vitória lá no estádio do Barradão. O jogo 13, Corinthians e Portuguesa de Desportos no Pacaembu. Do Pacaembu. Agora o Sávio ontem estava fazendo graça com o São Paulo. 3 golaços dando a vitória ao time rubro-negro em cima do tricolor do Morumbi. 3-1, placar final. Aris Zabal marcou para a representação do São Paulo. A Copa de Ouro, que no ano passado teve como vencedor o Cruzeiro e em 93 como vencedor o Boca Juniors da Argentina. Esse ano foi o Clube de Regatas do Flamengo. William, por que você é flamenguista? Eu nasci, com o coração... voltar totalmente pelo Flamengo, né? Rapaz, o pessoal sempre fala que flamenguista não é uma torcida, é um... Como é que eu até esqueci que eu não me ligo muito esse negócio de Flamengo. É uma união. É uma união, né? É o mesmo caso que o pessoal, todo mundo comenta que o corintiano, quase não saía, não é uma torcida, é uma religião. Religião. O Flamengo é uma união, realmente. O Flamengo é um dos clubes que tem mais torcida em todo o país, né, meu irmão? Realmente, eu quando o Flamengo jogar fora aí com outro time, só dá Flamengo. Tá certo, sei que ontem ele fez a forra em cima do São Paulo, descontando a Quero Copa... Quer ver o meu nome lá. Oi? Quer ver meu primo. Como é teu São primo? São Paulinho, ele. Ah, teu primo, tá certo. Quer dizer que ele encheu muito teu saco aí. Eu sou São Paulino, mas a gente tem que saber perder também, né? Perfeitamente. Claro. Pra falar a verdade... Esse aqui é o torcedor, saber ganhar e saber perder. Eu tava assistindo o jogo, rapaz, quando fez 1-0... Foi dormir. O juiz mandou faltar o pênalti, eu fiquei logo nervoso, aí eu fui dormir. Aí tinha um rapaz que tava assistindo comigo lá, eu falei, bicho, é o seguinte... Qualquer gol aí tu me acorda. Rapaz, o cara me acordando de vez em quando, pô. Deixava dormir sossegado, rapaz. Pois é, e aqui pelo futebol do Pará, viu, o William... O Remo já está em São Luís. Não, ele vai desembarcar agora. Agora que estou me lembrando, ele vai desembarcar às 11 horas, ele tá saindo lá de Belém, viu? Acho que e é de avião, e é de avião, rapaz. E o pessoal do Paysandu, Paysandu vão de carroça, rapaz. Não, ele estava preocupado. Ele estava preocupado porque ele estava pensando em viajar de ônibus, mas a diretoria já tranquilizou os jogadores, dizendo que eles podiam ficar tranquilos, que eles vão de avião mesmo. Mas sabe por quê? Por causa do técnico Sérgio Ramírez, que é muito exigente o rapaz. Fez um monte de corte lá para as bandas da Curuzu. Sair de Belém, para jogar hoje, amanhã, aliás, né? É. De Belém, de ônibus para São Luís, não é brincadeira, né, bicho? Mas, rapaz, e aí tinha aquele problema também do goleiro Claudeci, que... Foi resolvido, não? Já foi resolvido, já. Vamos pagar os 6 mil contra ele. Mas, rapaz, 100 conto. 100 conto, tá certo. Viu, o Claudeci, ele até discutiu com o seu amigo Gualberto, porque o cara não queria pagar o jogador, rapaz. O cara tem família, precisa ganhar o dinheirinho, joga bem pelo campeonato estadual. Ele foi uma das revelações das grandes figuras do clube do Rio. O Ramon é um grande goleiro, rapaz. Ok, realmente. Ó. Era o seguinte, graças à Tuna e ao Paysandu, o goleiro Claudeci conseguiu renovar contrato com o Remo. Claudeci despertou interesse nos adversários diretos do Remo no Campeonato Brasileiro. Primeiro foram os empresários e dirigentes da Tuna, José Alencar e Eduardo Bulhosa, que iriam pagar os salários de R$6 mil, caso o atleta não assinasse com os remistas. Segundo foi o empresário bicolor Raulzinho Aguilera, que iria bancar o salário do jogador no Paysandu. Na iminência de perder o Graúna, a diretoria azulina tratou logo de garantir a permanência de seu goleiro titular. Ele estava pedindo R$4 mil, o seu Almilton Gualberto só queria dar 3, e sem pagar os 13 mil que estava devendo já de salário atrasado. Mas esses 3 mil para ele? Não, agora ficou o seguinte, foi uns 5 mil cheque do seu Almilton Gualberto mesmo de entrada. Tipo assim, fizeram um acordo, né? Porque ele não quis receber o cheque do Remo, porque podia estar sem fundo. Sem fundo, tem um bocado de asa, né? Pois é, aí ele disse que só ele fazia esse acordo, mas se o cheque fosse do seu Almilton Gualberto, advogado, grande advogado lá de Belém, gente fina ele, pra chuchu. É, começa pelas pernas. Pois é, e o Graúna, pois é, ele renovou o contrato, mas tem muitos jogadores que renovaram o contrato lá no Clube do Remo, inclusive... O seu boneco, que é o Aguinaldo, vai jogar pelo Clube do Remo. Tem um tal de Valtinho. Valtinho só no nome, porque o cara é um baita do negão, que foi campeão brasileiro pelo Flamengo em 87. Foi jogar no futebol português. Agora voltou, estava atuando pelo América do Rio. E foi contratado para o Clube do Remo para disputar a segunda divisão. O pessoal até suspeita de alguma coisa, porque o cara que foi campeão pelo Flamengo, jogava em Portugal, veio para o América do Rio... E agora vem parar no Clube do Remo. Eles fizeram os exames, ele estava até com o joelho machucado, mas ele assinou um termo de responsabilidade. Ele vai jogar amanhã contra o Motoclube, diz ele que vai dar 100% de si e vai fazer a melhor atuação possível. Ele disse que se acontecer alguma coisa não vai culpar a diretoria do Remo por ter colocado ele em campo, porque ele mesmo que quis jogar. Porque senão, William, se por acaso o jogador vai atuar pelo clube, se você é técnico, você escala. E sabendo que o jogador está machucado, é responsabilidade dele. É responsabilidade, e se por acaso quebrar uma perna ou agravar a contusão, o clube será indenizado. A gente repete mais uma vez para deixar bem claro mesmo, porque nós estamos dando ênfase agora ao Campeonato Brasileiro. Hoje tem Guarani, Santos, Palmeiras e Curitiba, Goiás e Vasco. Amanhã, Fluminense e Botafogo, Vitória e Flamengo, Corinthians e Portuguesa, São Paulo e Bahia, Atlético Paranaense e Bragantino, Internacional e Cruzeiro, Criciúma e Grêmio, Juventude e Esporte Clube do Recife, Atlético Mineiro e Paraná. Hoje às 15h30 a Globo transmite Goiás e Vasco, amanhã às 19h a Globo transmite Corinthians e Portuguesa de Desportos. A gente agradece o espaço cedido no seu Temperatura Máxima e deseja muita felicidade para você, que você consiga realmente almejar, que você consiga realmente conseguir o que você almeja. E nós estamos aqui, qualquer coisa precisando da gente, você sabe que pode contar para o que der e vier. A gente deseja um bom dia para você e para todos os seus ouvintes, que a partir de hoje não te ouvirão, repito, pela 670 Tropical AM. Ok, Seba. Muito obrigado pelo carinho e pela... É bom ouvir. Ok. Ui, como dói. Beleza, Tite. Aumenta o fundo musical na sintonia do seu rádio. Quantas vezes nós brigamos por eu andar errado? Quantas vezes você diz, não faz assim? E eu não te escutei pensando que estava certo. estava enganado, pensando ser feliz. Usei e abusei da sua boa vontade. Pensando só em mim, eu te deixei na saudade. Só agora descobri que sem você não sou feliz. Por isso peço me perdoe pelo mal que eu te fiz. Estou arrependido, estou te dizendo agora. Acredite em mim, eu não quero que você vá embora. Estou arrependido, estou te dizendo agora. Acredite em mim, eu não quero que você vá embora. Legal, às 11 horas e mais 8 minutos na grande cidade. Pois é, gente, que beleza, né? Falei que até o meio-dia e meio, mas você sabe que tem um programa, o horário reservado gratuito pelo TRE, a propaganda política eleitoral, e a gente não pode ter o meio-dia e meio pra você. Não posso mais viver assim. Beleza. Buscando um sonho que passou. Ah, ok. 11 e 8 da manhã. Preciso mais pensar em mim. Hoje em dia que eu vou me despedindo de vocês, né? Quero dizer que durante todo esse tempo, onde procurei levar até você aquele carinho, amizade, com respeito, dedicação, afeto e muita simpatia, estou me desligando da Rádio Tropical, mas sem receio, sem ressentimento, sem mágoa, muito pelo contrário, estou deixando por conta própria. Mas para isso quero agradecer todo esse carinho que vocês têm dedicado a essa pessoa durante todos os tempos, principalmente a você que não gostava do nosso programa, mas que de vez em quando mudava de sintonia, tá? Para ouvir a si mesmo o nosso programa. Traz todo esse carinho, todo esse afeto, toda essa força que você nos deu. Porque você realmente é razão do nosso viver, é razão de a gente estar sempre aqui, mesmo com algum problema, mas com a responsabilidade de deixar ele na porta da emissora e procurar levar o carinho e a amizade para você. Retribuir todo esse amor, essa dedicação, essa força que vocês têm nos dado, que nos faz crescer e saber que pode contar com pessoas maravilhosas assim como vocês. Aqui na Rádio Tropical, onde comecei, agradeço a direção, né, pelo espaço que me deu, porque foi aqui o pouco que aprendi e o pouco que sei de rádio, foi aqui que aprendi. E foi aqui também que consegui, através da Rádio Tropical AME, consegui fazer muitas amizades. Tenho muitos amigos, né, os quais jamais esquecerei, os quais guardarei profundamente no meu coração. Não só foi através da rádio que fiz amizade, mas sim pelo carinho que tenho e o respeito que tenho para com todos. Espero que a nossa amizade não termine aqui, não. Não, muito pelo contrário. Nossa amizade não vai terminar aqui. Porque eu vou guardar sempre na minha memória, pode ter certeza, todo esse carinho e essa amizade, esse respeito que eu tenho para com todos. Agradeço a Dona Selma Câmara por todo esse carinho que teve para conosco, ao Afonso e ao Dr. Samuel Cardoso Câmara, que tenho certeza absoluta que onde ele estiver nesse exato momento, espero e tenho certeza, aliás, que está no reino do céu, ele está também nos ouvindo, né? Eu agradeço ele de coração também pelo espaço que me deu em sua emissora. Tivemos aí, afastado alguns tempos, por motivo superior, mas é sempre assim, o bom filho retorna à casa do pai. Tá? Espero que a gente possa se encontrar pelos caminhos da vida, se encontrar em um canto, em um recanto, em um ambiente de lazer, de festa, de amizade, para que a gente se possa se encontrar. Espero se encontrar. Espero um dia a gente se falar novamente, ou pessoalmente, ou através do rádio, pode ser que seja outra emissora, mas espero sempre estar em contato com você, que você nunca me esqueça, porque eu jamais vou esquecer de vocês de maneira alguma. Deus me dê força para vencer a batalha do cotidiano, que ele guia os meus passos, os nossos passos, o nosso caminho, para que a gente possa com o objetivo de vencer todas as barreiras que tem pelo nosso caminho. E que ele dê muita paz, muita saúde, muitos anos de vida, tá, a todas aquelas pessoas que quiseram ver a minha derrota, para que eles possam aplaudir de pé a minha vitória. Tá bom? Grande abraço a todos. Eu deixo para vocês com muita saudade, tá? Mas lembre-se, nunca vou esquecer de vocês. Deixo para vocês, com muita saudade, duas músicas que marcaram muito a minha vida. E elas são da dupla Chitãozinho e Xororó. Música do Dalvão de fundo musical para você. Tá aí. Não desligue o rádio, Chitão e Xororó. E meus direitos. 11 e 14 da manhã. Tchau, tchau, tchau, tchau, gente. Tô indo embora, com muita saudade, deixando a rádio, mas com certeza vou viver nessa memória especial de todos vocês e que vocês vão viver a minha também. Tchau, tchau, tchau, tchau.